começando o Yopinon Shibun dessa quinzena. Eu sou o Luke, eu sou o host da vez. O Evilazo tá meio dodói, coitado do Evilazo. Fala aí, Evilazo, tá tudo bem contigo? Não, pô, acabou de dizer que eu tô... Frescura. Estamos aqui também com o estagiário, ele permanece por algum motivo. Yuri, tudo bem? Eu acho que é sorte, a maior parte disso. Cara, o mais estranho é que, tipo, é duas gravações seguidas que o estagiário tá e que o Luke tá. Porque na última vez que a gente teve o estagiário, toda vez que o estagiário participava, o Luke não participava. Quase dessa vez aconteceu de novo, porque eu tinha uma festa, mas acabou que não aconteceu. E eu tô tendo que ficar aqui no podcast com vocês dois, é a vida, eu podia estar bebendo. Pois ele é. Tá se comportando como um verdadeiro otaku, ele tá em casa no sábado à noite. É a vida. Eu tava em casa sábado à noite vendo Quarteto Fantástico. Olha aí, nossa senhora! É impressionante, né? Halloween, entendi. O filme não saiu nem tem dois meses, já tem Blu-ray 1080p, dual áudio e o caralho A4. Impressionante, parabéns pros caras. Eu tava vendo, eu tava até com vontade de baixar, mas só que eu pensei, não, é muito ruim pra baixar, deixa pra lá. Eu sou um verme, eu tinha que ver por que era tão ruim e eu tô descobrindo. Tem uma cena em que o Coisa tá no meio da guerra, né? Ele tá lutando e tal. Aqueles 5 minutos de momento que eles fazem alguma coisa? Não, eles estão tipo mostrando, esse é o objeto 1, olha o que ele faz, aí tá mostrando. Depois, não, isso que eu tô falando, 5 minutos que eles fazem alguma coisa depois de uma hora de filme antes deles se transformarem. Exatamente. Aí tipo, Coisa arranca a cabeça do tanque. E ele arremessa nos caras, né? E o efeito especial é tão salafrário que a cabeça do tanque desaparece na explosão, não tem vestígio. Eles pegaram, copiaram e colaram assim, uma explosão da internet, provavelmente, e pronto. É essa a explosão. É muito ruim. Mas não é isso. Vamos ver o que os outros falaram. Evilásio, para de fazer barulho aí. E o que você fez essa semana? Apesar de eu passar a semana quase toda doente, eu tive que preparar a aula, né? Porque eu vou trabalhar, né? Semana que vem. Aí, parabéns, Manolo. E tive que editar muito podcast e ainda tô enchendo o saco disso do podcast especial. Caramba. Você que inventou isso aí. Foi o que inventei. Não posso falar muita coisa não. Mas, apesar disso tudo, meu lado preguiçoso também falou muito mais alto. Eu vi algumas coisas essa semana. Da última quinzena pra cá, mas muitas delas essa semana. Eu vi um filme A Colina Escarlate, do Del Toro, um filme de terror do Del Toro. Eu acabei com as expectativas do Yuri. Pois é, cara. Ai, meu Deus. Eu tava tão esperançoso. É que, tipo, não é um filme de terror, né? Não, é um filme que tem fantasma. É um filme que tem fantasma, não é um filme de terror. Basicamente, é isso. Já é uma felicidade ter terminado alguma coisa, né? Impressionante. Sabe o que eu tô impressionado? É que ele disse que o projeto do Monster continua. Só não deve ser mais pela HBO. Sim. Uhum. Continua, vai. Uhum. Monster? Pra eternidade, né? A seriado do Monster. Nossa, se tiver. Ai, meu Deus. Não vai acontecer, não vai acontecer. Não, relaxa. Enfim. Eu vi também um filme no Netflix chamado Heróis de Ressaca, que é o mesmo grupo de ingleses lá que fez o Shaun of the Dead, o Paul, aqueles filmes de comédia meio diferentões, assim, vamos dizer. A trilogia do sorvete. Eu tenho um Hot Fuzz, né, que eu não lembro qual é o título. É, Hot Fuzz. Qual que é o título nacional. Mas então tem esse filme também com essa mesma galera. Pra quem não tá sabendo nenhum desses filmes, o que é meio estranho, porque todos eles são bons, é um carinha que faz o novo hacker lá no filme do Missão Impossível. No Star Trek também. Ah, é, também tá no Star Trek e tal, pois é. Vai estar no Star Wars. É, ele alivia o cômico em todos. É, exatamente. Ele vai estar no Star Wars também? Ele vai estar no Star Wars também. Caralho, bicho, o J.J. Abrams levou realmente todo mundo do Star Trek pro Star Wars. É, assim, né, ele vai estar fazendo um alien, pelo que a gente viu. Estou esperando o crossover, hein? Estou esperando o crossover. Não, não vai acontecer. É mais fácil sair um monster do que sair esse crossover aí. É verdade. Mas o filme da Liga é mais difícil. É, com certeza. O filme da Liga também seria que é demais. Mas seria legal ver uma luta entre o Khan e o Darth Vader. O do Khan seria destruído em 2 segundos. Mas enfim. Filme legal, filme diferentão, bacana. engraçado, muito maluco, assim. É um filme que começa com um filme de encontro de colegas antigos, sendo que um continua parecendo criança enquanto todos os outros não suportam mais ele. E do nada vira para um filme de alienígena com robôs e o fim do mundo. É interessante. Qual o nome? Heróis de Ressaca. Eu vi no Netflix. Eu prefiro ver esse filme. Eu preciso. Pô, tem Quarteto Fantástico, cara. É, cara, Quarteto Fantástico. Ô, bom pra caramba, meu irmão. Ainda em filmes, pra acabar a trilogia de filmes que eu vi, eu vi o Goosebumps. Sinto muito. Eu não achei ruim não, cara. Achei interessante. Eu vi hoje, inclusive, né, na gravação Halloween. Mas eu achei legal. Achei interessante. Não é muito bom. É que ele é realmente meio infantil. Só que ele tem umas coisas meio bizarras. Tipo, tem um boneco, que é o grande vilão, o boneco vivo lá, que é muito assustador, cara. É muito assustador. O Jack Black faz barulho de guitarra no filme? Não, mas tem... Olha, ele tá se controlando, finalmente. 25 filmes depois. Esse filme ele tá todo certinho e tal, não tem nada demais, assim. Mas o Goosebumps, ele sempre foi bem infantil. Agora, eu gostei muito do boneco, tá ligado? Bizarro o boneco. É que ficou bizarrésimo. Bizarro mesmo, assim. Essa é, dá medo, esse boneco dá medo. Eu lembro que eu já vi ele na capa de algum filme, eu não lembro qual é. Não sei. Mas ele é nível esses bonecos novos desses filmes de terror que o pessoal tá querendo fazer. Inclusive tem um novo filme que vai sair sobre um boneco que é baseado em fatos reais. De novo? É baseado numa história clássica de um casal de uma ilhazinha americana, mais ou menos assim, que eles não tiveram filhos, aí eles fizeram um boneco como se fosse uma criança. Aí diziam que esse boneco é meio assombrado e tal, depois esse... Sempre dizem. Tem a história toda desse boneco, depois esse boneco, depois que a casa foi vendida, o outro dono sofreu pra caralho, até que o boneco hoje em dia vive num museu especificamente pra coisas de terror. Eles já sabem fazer dinheiro em cima disso. É a mesma história. Annabelle. Eu vi essa porra assim, que minha namorada me obrigou a ver só pra me sacanear. Só que eu acho que a única diferença maior, assim, da Annabelle é que, tipo, a Annabelle do filme é muito tensa, cara. Ah, o filme é uma merda, Vilazão, eu não fiquei com medo. Não é tenso no sentido de terror. Eu tô falando, é muito tenso, tipo. Ninguém daria uma boneca daquela pra uma criança. Ah, aquela boneca. A aparência é bizarra. A aparência é muito. Se você for ver a Annabelle de verdade, a boneca de verdade, a foto, é uma boneca de pano qualquer, cara. Não parece uma boneca assustadora. Nenhuma boneca que tenha um triângulo no lugar do nariz, ela é legal. Pois é, parece uma boneca da Emília, a Annabelle de verdade. É verdade, isso é verdade. Então já podemos confirmar que esse novo filme que vai ter agora vai ser o Annabelle 2. Não sei, eu não vou ver. Então, eu não vejo esse filme na época. É, eu vi os bumps porque eu achei que esse podia ser divertido. E é, assim, não é nada demais. Eu esperava mais, eu esperava um pouco mais. Mas isso é legal, não é ruim não. É um bom filme pra ver no Halloween. Mais alguma coisa? Tem mais duas coisas rapidinho. Eu vi o terceiro episódio de Vikings, continua muito foda. É impressionante como eles conseguem melhorar a série a cada temporada. E eu comecei a ver um sitcom que não é bom, mas eu vou continuar assistindo, que é o Dr. Ken, que é um sitcom com o chinesinho que faz o Chang do Community e também faz o chinês lá do... A Ressaca, qual é o nome? Do Hangover. Silver no caso. É, porque a tradução seria Ressaca, porra. É o do Silver no caso. Então eu tô vendo esse sitcom, não é muito bom não, mas eu acho assim, chinês engraçado. Chinês sempre são engraçados. Ah, que preconceito absurdo. Olha que preconceito absurdo. Ah, vamos demitir esse cara. Foi isso. Tem outra coisa que eu vi, mas eu vou indicar então. Ah, spoiler. Yuri. O que você fez essa quinzena aí? Bem, eu segui o conselho de Vilazio, comecei a assistir Gravity Falls. E, cara, muito bom. Como ele disse, Mabel é o melhor personagem da série. Que isso, porquinho é melhor. cara, eu ainda não cheguei nessa parte. Ah, então tô no começo, ainda bem no começo. Eu tô no começo, porque eu tô assistindo com a minha namorada, aí eu só vou pra casa dela amanhã. Mas até onde eu assisti, tá muito bom. Você viu o episódio do... até qual? 3? É, acho que o do Gideon foi o último que eu vi. Tá vendo em português? Não, eu tô vendo em inglês. É, em português ele tem a voz do Goku, é muito da hora. Sério? É, ele tem a voz do Wendell Bezerra, é muito engraçado. Só falta ele dar um Kamehameha. Não, ele faz a voz mais puxada pro Bob Esponja, assim. É, mas dá pra ver que é ele. Mas tá curtindo então? Tá no comecinho ainda, você vai ver que vai melhorar muito as coisas aí. Ah, cara, eu espero, porque tá muito bom os episódios. E tipo, o que eu tô mais gostando é que ele tem... A cronologia dele, você consegue ver que ele mostra os mistérios, mas tem um que é o principal e ele segue a linha, tá ligado? E isso é o que eu tô mais gostando. O ruim é pra quem não vê esporadicamente o desenho, porque não pega tudo. Só essa reclamação só. Igual o Steven Universe. Ele acha que é uma coisa, vendo esporadicamente, e é a outra. É verdade. Só que o Gravity Falls, ele é, ainda mais que ele é bem amarradinho a maior parte dos episódios. Tem poucos episódios que são totalmente desligados, assim. O Steven tem mais. Pronto, por exemplo, se eu não me engano, no quarto episódio, eu já vi que tem uma conexão por causa do Gideon. Beleza. Mais alguma coisa, Yuri? Também, Nossa, só um detalhe. É, só do Great Falls, que começou agora o último... Que teoricamente seria o último arco, né? Começou essa segunda-feira. Tem mais 3 episódios esse ano só. E, assim, pra quem não assistiu, é a hora de começar, cara. É a hora de brincar e vale a pena. E é legal, só pra quem pega assim aleatório pra assistir, ele é divertido, mas é legal você pegar os segredos. O Luke não vai atrás porque o Luke vai ficar com medo, né? Mas é bem legal você pegar os segredos que tem por trás de tudo. Com medo? Sei o que tá falando, não. Maluco? Mais alguma coisa? sei. Mais alguma coisa? Como tá fazendo 30 anos de Volta pro Futuro e do Clube dos 5. Eu assisti os dois essa semana. De Volta pro Futuro, clássicos. Não dá nem pra... Eu não posso nem descrever. Agora, o Clube dos 5, cara. Pô, meu irmão, eu revi e tá muito bom. Não dou nada, nem um pouquinho. Você assiste e você é teletransportado pra aquela época, mesmo se você não teve naquela época, você volta pra lá, você vê como é que era diferente a vivência entre dos adolescentes com seus pais antigamente. É muito interessante, muito bom. É legal como você muda a forma como você vê o filme com o passar da sua vida, assim. Eu vi ele adolescente e falei, ok, filme normal. Aí depois, mais adulto, você vai perceber as coisas que tem no filme. É bem, bem legal assim ver. A mudança entre as nuances do filme é muito interessante. Na primeira vez você nem se toca que é um filme, que o primeiro filme é um filme sobre incesto. A gente pode considerar isso. Aí você tá falando do Clube dos 5. Não, mas ele falou também do. Do... Sim, a gente tá discutindo. Mas a gente tá discutindo o Clube dos 5. Não tem que ser, sabe não. Só se então, aí. Não, desculpa, tu tava pensando direto no De Volta pro Futuro. Essa é uma visão do Clube dos 5 que eu nunca tive. Não, o Clube dos 5 ele é legal porque realmente, quando você é mais velho, você começa a perceber um monte de coisa que quando você é jovem, você não se toca. Mas se pega de muitos filmes que a gente assiste, quando a gente assiste quando é criança, né? A gente vê algumas coisas, você acha divertido e tal, mas quando você olha como adulto de novo, você... Uou, pera aí. Pois é, tipo, a primeira vez que eu assisti o Clube dos 5 foi na sessão da tarde, cara. E aí, tipo, quando você vê alguns anos depois, você percebe que você passou pela mesma coisa que eles estavam passando e que... A vida é isso, tá ligado? Você tem que saber conviver, ou então você tem que se mudar pra que o que ele chegue a uma conclusão não aconteça consigo, com você. Isso é muito interessante. Mas De Volta ao Futuro eu achei legal como o filme não envelheceu nem um pouco, assim. Eu não fico cansado igual com alguns filmes dos anos 80, que parece que deu uma envelhecida zoada, assim. De Volta ao Futuro continua a me prender do mesmo jeito que antes. É que ele tem um ritmo diferente, né, cara? Porque o ritmo dos anos 80 tinha muitos filmes mais lentos, coisas do tipo. O Blade Runner, né, que eu falei faz algumas edições atrás, ele é bem mais lento, assim, é bem difícil pra quem vai ver hoje em dia e não tá acostumado. Mas De Volta ao Futuro não, ele tem um andamento muito, muito bom, assim, até pra hoje. Blade Runner, confesso que eu dormi um pouquinho vendo o filme. Se você assistiu A Bruxa de Blair hoje, por exemplo, você vai dormir, de boa. Porque é um filme extremamente lento. 40 minutos, nada. Eu vi o filme já, esse filme aí é normal. Normal? Normal, não assustou não. Ah, então tá. É porque, assim, na época assustou mais porque todo mundo pensava que era o documentário. Ah, mas eu vi na época. Eu não sei, eu acho que a Atividade Paranormal me assusta, é mais tenso, na minha opinião. Eu acho que o Exorcismo de Emily Rose me assustou mais. Foi o que mais me assustou, foi o que mais me deixou cagado até hoje. Por causa que tem os áudios originais da porra do negócio. Pois é, cara. 30 mil, quando dá 3 horas da manhã, eu fico cagado. 3h33 é pior ainda. Tô quase todas as noites, quando eu olho meu celular pra ver que horas são, é 3h33. É uma sacanagem. Pô, cara, você tem que dormir mais cedo, cara. Isso aí não faz bem pra você, não. Cara, sempre é 3h33 em algum lugar do mundo, cara. Você tem que pensar assim. Olha aí. O capeta tá lá no Japão, lá. Relaxa. Mas, mais alguma coisa? Também terminei o livro Espadachim de Carvão. O primeiro? O primeiro. É bom, né? Muito bom, cara. Eu li como se não houvesse amanhã. Foi um dos melhores livros que eu já li. Não que tenha muitos, né? Mas... Mas foi muito bom. Eu gostei muito. É isso, né? Calma, né? Isso tudo. Não, mas é bom. É bom. A narrativa é bem legal. É que ela tem uma narrativa que eu acho que... varia muito de pessoa a pessoa. Eu gosto muito, porque eu gosto muito de narrativas baseadas em diálogos. A maior parte do livro é baseado em diálogo. Ele não é tanto em descrição. Então eu acho que ele vai mais rápido. É bem mais rápido que o normal. Aí ele tem uma carga meio cinematográfica e tal. As melhores batalhas que tem, ou vamos dizer assim, são os diálogos. Os diálogos entre os personagens que estão sempre ocorrendo e... por exemplo, entre o Inkinai e o Adapak, é muito interessante. As próprias discussões entre os dois, é muito bom. Não sei se o Luke algum dia vai ler. Não, vou dar meu dinheiro pra esse cara, não. Eu ia falar isso, né? O Luke não gosta da Fonsolana, então... Não, vou dar meu dinheiro pra esse cara. Eita! No máximo, eu vou imprimir o PDF do livro e vou distribuir pras pessoas. E aí não vai ganhar nada. Ele já ganhou muito dinheiro, cara. É a vida. O segundo eu devo comprar só no final do ano. Eu já peguei o segundo e agora eu já comecei a ler todos os capítulos. Yuri, acabou? Pô, e essa semana até que teve umas coisinhas legais. Bom, enquanto na minha semana eu estava vendo o Quarteto Fantástico, o filme eu estava falando assim, ah, não pode ser tão ruim. O novo, viu, pessoal? O mais recente. Não pode ser tão ruim. O antigo também é ruim, pô. O filme tá mediano, ele tem algumas coisas bem amadoras, esse negócio de um ano depois. Uhum. É, 7 anos depois, é ridículo. Não, assim, ignora toda a parte depois dele se transformar. É ridículo os caras irem numa escola ver a Feira de Ciências. Eu realmente não acreditei. Eu gosto do doutor, do fato do Doutor Destino aparentemente normal, ele não ser tão babaca, igual do filme... Pois é. Do filme anterior lá, os dois anteriores. Mas depois que ele vira Dr. Destino... Tem o cara que masca chiclete com a boca aberta, né? Porque educação vem primeiro. Filha da puta. Já... ele deve morrer, porque ele é o vilão. Todo vilão morre. Mas é isso, o filme tá mais ou menos. Tem muita coisa ali que eu... Ah, cara, olha as decisões. Os efeitos gráficos, cara, tão... Tá feio pra caralho. Século passado, cara, tá muito feio. Mas é isso, eu cheguei na metade do Guerra dos Tronos. Depois de 5 anos aí com o livro em mãos, eu cheguei finalmente no na metade. Primeiro? do primeiro ainda. Olha, que filme chato. Livro. Que livro chato da porra, velho. Eu acho. Isso é meio fraco, meu fraco. Eu tô realmente achando chato. Até o crítico cair e pegar o quarto. Melhor o terceiro, melhor o terceiro. Mas assim, como é que tu conseguiu se proteger contra os spoilers, cara? Eu já vi o seriado. Eu já vi o seriado. Ah, tá, ainda bem. Pelo menos isso. É, mas o livro tá bem chato, tá bem maçante pra mim. Aí o Evilásio me contou aquele truque, né? Pula os capítulos dos personagens que você não gosta. É Sansa, eu não sei o que acontece com ela por enquanto, que eu pulei todos. Olha só, quem reclamou de mim na época que eu falei que fazia isso? Sansa chata pra caralho, velho. Vai tomar no cu essa garota, cara. Vai se fuder. Cara, mas vai ter um momento que ela vai ficar muito foda aí. Não, até agora não aconteceu. Até agora não, cara. Até agora não aconteceu. Ela só pulou lá. É, mas enfim. O que mais? Eu terminei finalmente Origins The New Black, a terceira temporada. A terceira temporada é mais fraquinha das três, mas ainda dá pra assistir. Aí eu comecei a assistir o Padre Washington Origins, né? O Narcos. É, assisti os dois primeiros episódios, cara, eu só consigo pensar no compadre Washington falando os T não sabe nada, inocente, e tá incrível pra mim, por enquanto. Dois episódios estão bem legais. É meio assustador pensar que os caras ganharam bilhões de dólares, assim, só vendendo cocaína. É absurdo. Mas é isso, não fiz mais muita coisa, vi animes, joguei videogame, e só. Essa é a minha vida. Mas enfim, é isso. Não, alguém mais nova? Ou continuo jogando as mesmas coisas que tinha sempre? Ah, eu joguei aquele Downwell, que é um jogo que você pula num poço e é tipo um roguelike, é tipo Binding of Isaac. Você tem a Pistol Bottas e você tem que descer até o fundo do poço, assim. O fundo do poço acho que é o inferno, eu não cheguei lá, tô parado na terceira fase. Ah, olha aí. Baratinho, R$6,31. Eu recomendo pra todo mundo aí, ele é bem divertido. Qualquer coisa, procure na internet os vídeos que todo mundo só tá elogiando. Eu ganhei um jogo, cara, de um amigo meu. Só que eu não ganhei ainda. Bionic Commando? Não. Nem lembro qual foi. Ele tava na promoção aí da Steam. Aí comprou um monte de coisa e me deu um jogo de qualquer. Olha aí, é assim que amizades são construídas, né? Mas você nem lembra o nome do jogo, então. Foda-se, né? O presente. Ah, mas eu já coloquei lá no meu. Mas enfim, é isso. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu lembrei agora que eu nunca tinha jogado antes assim, o PlayStation 2 na minha casa, porque eu nunca tive um PlayStation 2. Então, eu peguei emprestado da minha namorada e aí eu comecei a jogar alguns clássicos do PlayStation 2. Comecei a jogar o Devil May Cry 3. Devil May Cry é legal. Eu gosto. É muito bom, cara. Comecei a jogar, já cheguei. Eu cheguei no server, porque eu tô jogando mais de madrugada. Aí eu parei, comecei ontem. Mas. Só a dica, pulo 2. O 2 não existe, tá? Finge que não existe. O nome do jogo é Strider. Só vou usar. Ah, Strider é legal. Ah, Strider é muito bom. Aí, foi esse jogo que me deram. Mas pulo 2, Devil May Cry 2 não existe. Eu recomendo Shadow of Colossus e o Ico. São bem legais, tem que dar uma procurada. Ou eu vou procurar o Shadow of the Colossus, tá com vontade de jogar. Nunca joguei, mas vou tentar. Então é isso, vamos pra discussão que os papos já se alongou bastante. A discussão dessa semana vai ser sobre coleções da nossa vida. Aquelas coleções de tampinha, de chapinha, de futebol de botão. A gente vai comentar rapidinho o que a gente colecionou e por que paramos de colecionar ou deixamos. Quem quer começar? Se eu puder. Fala aí, Yuri. Eu, durante muito tempo, colecionei Yu-Gi-Oh, cara. Yu-Gi-Oh? Mas original ou original? Os dois. Primeiro, eu comecei com as cartinhas de várzea, tá ligado? Aquelas que você comprava um pacote de R$1, vinha 10. Vários decks aí. Aí, mas depois eu me aventurei mais na parte profissional do Yu-Gi-Oh! Aí eu jogava muito na cidade, já joguei muito em campeonato. E tive acho que até hoje eu tenho uns 3 decks formados aqui. Mas eu parei porque chegou num ponto que o Yu-Gi-Oh! Tá ficando muito caro, cara. Ainda existe Yu-Gi-Oh! Ainda? Existe, cara. Tipo. Chegou um ponto que tá ficando muito caro, então porque tá realmente terrível. Porque já era caro pra caralho, antigamente. É verdade. Tem uma carta, cara, que vale R$1.000. Ah, você tem. Você nunca vai ter ela. Né? Nunca. Tem. Jamais. O Magic também tem a Lotus, que é milionária também, cara. Então, tipo, o Yu-Gi-Oh! Chegou num ponto que eu comprei uma carta que eu tava precisando e ela valia R$50. E você comprou? Eu comprei porque na época eu tava viciado e eu precisava daquilo. Eu comprei porque eu sou um verme. Eu sou um verme, eu comprei. Eu gastei R$50 numa carta de um jogo que não me deu nada até hoje. Ah, não, me deu alegria, vai, deu alegria. E também tem o fato que todo mundo que jogava, né, vai se afastando também, você não tem com quem jogar, né? Provavelmente. Exatamente. Foi isso que aconteceu com o Magic comigo. O Magic, a gente no colegial, a gente jogava muito Magic, eu tinha uns 2-3 decks de Magic, e o problema é que a gente cresce, né? E as pessoas param de jogar. E é muito triste porque eu quero jogar ainda, mas não tem mais ninguém pra jogar. Acho que tem vários jogos mesmo que ficaram nessa. Assim, o Yu-Gi-Oh! Se eu quiser voltar, eu posso. Peraí, mas... alguém tá tocando música aí. Que porra é essa? Que meu celular tocou, foi mal. Caralho, teu toque de celular é isso? Desculpa, hein? Desculpa pelo meu toque de celular embaraçoso. se eu quiser voltar a jogar Yu-Gi-Oh!, eu posso. O problema é que continua sendo muito caro, cara. No momento... impossível. O meu problema com o Magic não é nem o preço, que deve estar os R$100 o deck, que antigamente eram uns 30, R$60. Aí o problema mais é que não tem ninguém pra jogar, assim. Então vai ficar difícil pra mim. Só se eu chegar na frente de um colegial com um casaco comprido e falando com as crianças de perto se elas querem duelar comigo, eu acho que vai dar problema. Então eu não posso fazer isso. Fica na porta da saída do colégio, tá ligado? E você só vai sair se você der lá comigo, tá ligado? É meio complicado, vai dar. Aqui ainda tem os lugares que o pessoal vai pra jogar e tal, só que eu nunca fui muito jogar jogo de carta, não. O único deck oficial que eu tive foi de Pokémon. Eu joguei muito pouco Pokémon, eu joguei mais Magic, Yu-Gi-Oh! Com cartas de outras pessoas e tal. Eu tive Pokémon também, mas foi o primeiro deck que lançaram aqui no Brasil. Mas eu nunca fui pra frente, ninguém jogava. Ninguém jogava, não mesmo. Aí eu fiquei mais no Pokémon de Game Boy Color que eu tinha, que era Pokémon de carta, que era muito legal, eu curti aquele jogo. Cara, eu joguei mais Yu-Gi-Oh! pela internet joguei bastante. Cara, eu nunca joguei o Pokémon Card Game, é bom? Ah, ok. É qualquer coisa. Eu acho mais legal o Magic. Eu acho que as regras do Magic e do Yu-Gi-Oh! São melhores. Mas enfim, a minha coleção, uma das minhas várias que eu tive na minha vida... A que eu mais me lembro, assim, foi a minha coleção de latinha, que eu comecei quando era pequeno. E o problema era que não tinha espaço, né? Começou em um armário pequeno, aí a gente decidiu que não tinha espaço no armário, botou no teto. Que a gente fez, tipo, umas paradas de madeira pra botar as latinhas e ia ocupando. Só que eu tenho rinite, e essas porras acumulam poeiras... Que é um absurdo, ela tipo, tem uma cidade de poeira naquele lugar que tava a minha coleção de latinha. É um inferno, cara. Sem falar que fica toda enferrujada, é horrível. E teve um mês que eu passei o mês inteiro doente. E a gente descobriu que era a minha coleção de latinhas que estava me matando aos poucos. Então teve um fatídico dia muito triste que a gente vendeu pra sucata e deu... tipo, R$2 a minha coleção inteira. E era tipo umas latinhas muito caras, assim, que meu avô comprava pra mim, que continua comprando até hoje, porque ele acha que eu tenho coleção de latinha até hoje. Mas foi meio triste, assim. Aí com esses R$2 eu comprei moedinha de chocolate, com aquele chocolate horroroso, e foi muito triste. Nossa. Me fez, amigo. É, então, vamos lá. Uma coleção minha, eu vou pegar uma antiga, né? Em vez de eu pegar umas mais recentes. Uma antiga que eu tinha, cara, era revista. Na época que a gente não tinha internet direito, a gente queria informação sobre alguma besteira e tal. Sabe? Eu não sei, acho que as pessoas hoje em dia não sabem mais o que é isso, mas o pessoal pedia revistas, e que nessas revistas tinham informações. Do seu primo do Japão. Do seu primo do Japão que formava a revista diretamente, eles acreditavam. Pois é. Né, herói? E eu tive uma coleção, cara, relativamente grande, né? De Pokémons Clube. Eu também tive, do começo até virar Evolution. Eu tive do começo até um pouquinho mais que a Evolution. Eu me lembro que a primeira capa da Evolution, ela era brilhante, ela, dependendo da posição, você brilhava e tal. Eu comprei, mas achei meio zoado, assim, eu não gostei, não. Não me julguem, por favor, eu nunca tive uma. Não, cara, a gente não vai te julgar por causa disso. Pra mim, eu acho que você não gastou dinheiro com bobagem. Pois tá é. Certo. Não, eu não posso nem falar isso porque eu gastei. Calma aí. E eu tinha outra revista. Eu comprava Herói, mas não era também com esse esforço todo e tal. Eu herdei a Herói, a coleção inteira da Herói do meu primo. E aí ficou tipo 5 meses em casa e eu li tudo e joguei fora porque era uma merda. Nossa. Mas era toda. Eu não sei se era semanal ou mensal. Era mensal. Toda hora era só sobre Cavaleiros do Zodíaco. É, impressionante. E outro assunto. Eu me lembro até hoje, cara, do Herói que dizia que. Ele falava de Hasekho. Dizia que era uma mistura de Evangelho com Ganda com Matrix. Nossa! Assim? Cara, era impressionante a quantidade de capas de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco acabou na TV e eles continuavam falando de Cavaleiros do Zodíaco. Era impressionante. Se brincar até hoje ainda fala. Mas enfim, a outra revista que eu tive muito foi a Nintendo World, né? Numa época que eu era comunistinha, era do tipo, eu sou nintendista, então foda-se os outros videogames. Uma vida triste. É uma vida triste, até porque eu tinha o Nintendo 64, não tinha quase nenhum jogo, né? Porque motivos. Provavelmente tinha Pokémon Stadium e mais alguma coisa. Eu tinha Pokémon Stadium que meu irmão trocou com. Emprestou pro cara e o cara levou. Muito triste. Aconteceu com vários jogos meu do Super Nintendo originais, cara. É muito triste também. Muito triste. Mas eu tinha Nintendo World, lembro muito bem. A primeira vez que comprei Nintendo World foi pouco antes de eu me mudar pra onde eu moro hoje, né? Que faz uns 11 anos. Não faz nem mais. 13 anos, eu acho. E era felicidade. Foi a primeira Nintendo World da época do E3, cara. Na época que a E3 era importante. Na época que a E3 a gente olhava pra ela e achava, caralho, que coisa foda, né? Hoje em dia. Eu continuo achando, não tem problema, não. É que era a época que eu ainda tava no Nintendo 64 e ia sair o GameCube, né? E saía aquelas coisas de como é que ia ser e tal. A gente nem sabia como é que era de verdade. Aí tinha não sei o que, a ideia chamada Dolphin, o videogame. Aí teve aquele vídeo espetacular do Zelda que nunca saiu. O Mario 128, que também nunca saiu. Assim, a E3 antigamente ela não mentia tanto, né? A gente via a E3, a gente dizia, pô, esse jogo vai ser foda, e quando saía ele era. Volto a dizer, é que a gente não tinha internet, então a gente não sabia todos os jogos que iam sair na E3 antes de sair a E3, né? É como animes também, a gente, porra, animes lá era só lançava anime foda, não, continuava lançando merda, mas eles não tinham acesso. Eu tive essa coleção gigante, daí alguns anos atrás eu tava guardado ali, aí um amigo meu apareceu, cara, eu sei que tu gosta, quer ficar? E assim eu me desfiz dessa coleção, junto com o meu álbum de Pokémon. Sabe aquele primeiro álbum que saiu quando saiu o Pokémon? Sim, eu dividi. Eu tinha ele completo, cara, eu completei ele. Eu dividi com um amigo meu e não deu muito certo. Nunca dá essas coisas. Tipo, a gente começou assim, nossa, a gente vai completar rapidinho, aí fica uma semana na sua casa, fica uma semana na minha. A gente completa... Não. Aliás, isso. Álbum de figurinha é um tipo de coleção absurdo, cara. Álbum de figurinha é uma merda. Meu Deus, velho. Quando tá no começo, beleza, você compra a figurinha e sempre vem um monte de figurinha e tal, não vem tanta repetida. Mas quando começa a ficar mais ou menos metade do álbum, você compra várias e várias vezes, só vem figura repetida, você vai ficando muito puto. E tem que ser um álbum que todo mundo compra. Então, na maioria das vezes, o único álbum que funciona é o álbum do Campeonato Brasileiro. Todo mundo tem um álbum assim, todo mundo tinha figurinha. De resto, é meio difícil. É, eu já contei. Na época, tinha um negócio de... na época ainda era uma febre, então toda vez que você comprava, você ainda tinha pra trocar, né? Hoje em dia, quem comprava de figurinha, eu acho que... Eu era excluído da galera porque eu não tinha esse álbum, cara. O que eu tinha era aqueles bem ruinzinho, que a única coisa que eu ganhei foi aquelas molinhas que você jogava no chão e ela ia descendo as escadas, tá ligado? Ah, você já ganhou mais que eu. Nunca ganhei prêmio do alto figurinha, cara. Você já ganhou mais que eu, já. Eu lembro que você ganhou uma TV, eu nunca, ninguém ia ter conseguido completar essa porra. Eu já contei essa história aqui, mas vale a pena reprisar, né? Eu tinha o álbum do Cavaleiro do Zodíaco e eu era a única pessoa que tinha esse álbum. E eu tinha uma quantidade enorme de figurinhas repetidas, a ponto que eu preenchi minha mesa inteira de figurinhas repetidas. E não era uma mesa pequena, era uma mesa grande pra caralho. Tipo, era uma mesa onde cabia a minha TV, botava o meu computador do lado e guardava coisa ainda, era tipo um armarinho. E era grande pra caralho, pra você ver quanto eu preenchi de figurinhas. E aquilo durou tempo, cara, e eu não preenchi o álbum. Tinha, cara, de adesivo de Pokémon que vinha chiclete. Tinha uns bichinhos de chiclete que vinham os adesivos de Pokémon, cara. Aí uma vez, realmente, eu tava lotado, eu não lembro o que foi, se me deram, alguma coisa assim. Eu sei que eu tinha tanto que eu preenchi também a mesa do meu computador antiga toda de figuras de Pokémon. Só que aí eu passei verniz, ficou profissional o bagulho. Tipo, caraca, passou verniz na mesa. Só saiu quando a gente lixou pra pintar de novo. E foi meio triste também. Mas tá bom. Em questão de revista, eu também tive uma coleção enorme de X-Men. Eu colecionei X-Men por 8 anos. E não era uma X-Men, né? Tinha X-Men Extra, Panini Filha da Puta. Dividiu as revistas em duas. E às vezes as revistas se juntavam, né? E aí eu precisava colecionar as duas pra entender a história das duas. E aí foi 8 anos disso. Mas aí teve um momento que meu pai deu um tapa na minha cara e falou: não, isso tá caro demais. Era, na época tava até barato, era R$6,90 a revista, que eu lembro, mas aí teve um aumento de preço e ficou difícil pra gente comprar, junto com meus mangás. Aí eu falei: não, eu não vou largar Slandunk, foda-se X-Men. Joguei fora e continuei com Slandunk. E é isso, eu tenho até hoje a minha coleção largada no porão. Porão não, no sótão. Eu não sei se as traças comeram tudo, né? Mas é isso. Eu colecionei Turma da Mônica, cara. Eu tinha uma caixa cheia de revistas da Turma da Mônica. Uma caixa cheia, acho que desse tamanho, ia falar pra câmera, puta. Pra câmera, ó. Né? Eu tinha uma caixa do tamanho, sei lá, de uma cadeira. A Turma da Mônica eu também tive bastante, mas eu doei tudo pras crianças aqui, de orfanato. Eu também, cara, mas eu me arrependi um pouco depois, porque eu queria Coitado, chegou um momento que eu queria ler, cadê Turma da Mônica? Eu só fui ter coleção de quadrinho, mas assim, eu comprava e tal, de vez em quando, mas só fui ter depois da adolescência, assim, 15 anos e tal. De lá pra cá, né, também, hoje em dia eu tenho que arrumar espaço aqui em casa. Mais alguma coisa? Mais alguma, Yuri? De revista? De revista, eu também colecionei a Anime X, se eu não me engano. Meu Deus! Sim, eu conheci alguns animes bem underground por causa dela. Por exemplo, eu não conhecia Slayers. Não é o melhor anime do mundo, né? Mas é bom, viu? Eu não gosto. É legalzinho. É bom. Também conheci Chobits por ele. Obscuros pra caralho esses dois. Ah, é difícil, sim, a internet. Pra mim era, é difícil. Cara, na época, pô. Você sabe o que era foda? É por causa que esses textos das revistas, muitas das revistas, eram textos que realmente a internet já tava começando e tal, mas o pessoal ainda tinha aqueles sitezinhos que era cheio de GIF pra todo que lado e tal. Os três, e algumas das revistas pegavam textos desses sites de internet. Era muito ridículo, cara. Mas por que então, você parou de comprar essa revista? O que que houve? Ah, cara, eu parei porque, sei lá, chegou num ponto que a internet já tava começando a ficar melhor. e dá pra você começar a baixar os animes ao invés de você ficar lendo sobre eles e nunca assistir. Então, eu parei. A internet matou uma boa parte das revistas, das coleções. É verdade. Revista praticamente não tem mais, né, cara? Tipo, eu acho legal, tipo, é super interessante e tal, mas nunca comprei. Mas é, eu acho que uma revista que vale a pena você comprar. Eu tinha a Assinatura da Info. Agora ela não existe mais. Só na versão digital. Eu comprava sobre truques PlayStation e tal, mas com a internet mata. Não tem muito motivo. É, essa era a vantagem do Nintendo World, ela vem assim pros detonados e tal. Mas só que pra mim não era tão vantajoso porque eu não tinha jogos, então foda-se. A do PlayStation também, mas. Mas especificamente foi o Orkut que matou essa revista dos truques, porque o Orkut tinha tudo, cara. Nem tanto, tem a GameFX aí, era só procurar o detonado, eu já sabia ler inglês, eu não tinha muito problema, não. Vocês tiveram mais alguma coleção? Eu tenho mais duas aqui, separei. Eu tenho uma, mas eu vou falar depois, pode continuar aí vocês. Eu tive também uma coleção de... Assim, não mais saindo de revistas, eu tive de pulseiras de eventos. Hã? A cada evento de anime que eu ia, eu guardava a pulseira do evento de anime. Ah, olha aí. Acho que todo mundo guardava ingresso, alguma coisa assim. Não, eu sempre joguei fora. Tudo bem. Então, eu admito que as primeiras vezes que eu fui, assim, sei lá, eu fiquei 2 anos indo pra evento e guardando e tal. Até que o momento eu joguei fora, quer saber, foda-se, eu nunca mais. Eu tinha uma boa quantidade até que... Eu tinha colocado numa sacola junto com outras coisas, eu acabei não prestando atenção e eu joguei fora e eu fiquei tipo, ah, droga. Ah, ainda bem que não foi sua mãe, né? Aí ia ser foda. Aí eu desencanei lá, droga. Nunca mais fui pra mim de anime. Nunca mais fui pra frente de anime? Porra! Caraca, que absurdo! Apesar que... Evento de anime também hoje em dia. Tudo bem, mas é porque eu tô falando o motivo pra ele ter parado de ir aqui. É justo. Não, mas esse não foi especificamente o motivo, mas. Porque ele assim. Ele não vai mais em evento de animes porque ele tem uma namorada agora. Então precisa. Não, isso sim, isso é Assim, tem um evento de anime aqui muito famoso em Recife. Não sei se é só em Recife, também tem João Pessoa, que é o. A Comic Con, Super Con. Que eles trouxeram até o Flow no ano passado. Uhum. E tipo, foi um anime muito. Foi foda, agora eu não consegui ir porque eles deixaram agressivamente caro. Tipo, antes quando eu ia, era R$25, R$35. No ano que eles trouxeram o Flow, virou R$65 automaticamente. É foda, o Anime Friends também tá muito caro. É difícil, tá difícil. Mas é fazer o quê, né? Inflação tá aí, é a vida. Dólar 4,20, cara. Eu me lembro da época que eu ia pra evento de graça, cara. Pois é. Com o Shunan. Que o evento era de graça, não é tipo que eu fui de graça porque eu conheci os caras. Aí eu vou até hoje. Mas. Com o Shunan eu tive até algumas oportunidades, assim, mas eu não pude ir. Pois é, não desse jeito, eu tô falando do jeito que o evento era de graça. Tinha uma época que os eventos aqui custavam R$3, R$5 e tal, o ingresso. Era bom. Mas Evilásio, falei suas outras coleções? Cara, eu sei que eu tive mais coleções, tampinha de garrafa, latinha e tal, mas nunca me apeguei muito. A única coleção que eu me apeguei mais, assim, fora quadrinhos, as duas únicas, né, foram DVDs e figures. Teve uma época que eu estava agressivamente empolgado em conseguir figures e gachapons, né? São bonecos. Explicando melhor, né? São bonecos. São formas diferentes de bonecos. E, obviamente, bonecos de anime, né? Que... Homenzinhos. Na verdade, eram mais bonequinhos. Eram mais garotinhos, né? Bebe. A grande maioria da minha coleção é de personagens femininos. Seu pai deve ter muito orgulho de você. Não, e é isso porque eu deixo exposto no meu quarto, né? Qualquer um vê. Ah, cara, eu não vou nem falar. Eu queria ter muito gachapões e action figures, cara. É estranho, sabe? Porque assim, por um lado, é legal. É legal você ter aquele boneco bacana e bonito e tal. Por outro lado, você nunca você nunca consegue comprar e não pensar no quanto você está gastando do seu dinheiro para aquilo. E por quanto tempo ele vai ficar parado ali só como uma decoração do seu quarto? É, você não vai fazer nada com ele. Acumulando poeira. E vou começar a brincar. Porque realmente isso é especificamente, principalmente o que eu coleciono, é especificamente para você não brincar com eles. Não pois são articuláveis, não são nada desse tipo. Até tem peças que soltam e tal, o que é um problema, na verdade. Mas você ia brincar se tivesse? Eu não sei. Eu não tenho paciência mais para sentar. Com os talvez com o meu sobrinho. Você vai deixar o seu sobrinho tocar na figura e quebrar o dedo? Não, é exatamente isso que eu estou dizendo. A figura não é feita pra isso. Então a figura não. Quando eu era criança, eu tava pra caralho com os bonecos que eu tinha e tal. Não guardava, botava pra. Eu já ouvi num. Eu não lembro se foi um amigo meu, mas eu ouvi alguém falando que o melhor plano que você tem pra vida é ter um action figure. E quando você tiver um filho, você deixa a action figure bem exposta. Porque ele pega e quebra. Quando ele quebrar, você vai ter o seu filho na sua mão pra sempre, cara. Coitado, filho. Eu realmente nunca liguei pra esse tipo de coisa, de verdade. Assim, eu só achava um negócio bonito. Eu sempre vou, passo nas convenções de anime e dou uma olhada, mas eu nunca tive interesse em ter, não. Pois é, durante muito tempo, antes de eu começar a colecionar, eu também não tinha. Só que eu ganhei. E quando você ganha o primeiro, é tipo uma droga, sabe? você fica por muito tempo difícil de estar. Hoje em dia eu saí do vício. Faz muito tempo que eu não compro. Mas teve uma época que eu realmente, todo mês eu comprava uma coisa. Eu e uns amigos, quando nós ficamos drogados com esse tipo de coisa, olha. Nós fizemos um consórcio. Pra você ter ideia, pra gente comprar. Caramba! Que vergonha, gente, pelo amor de Deus. Pois é. O que significa que, tipo, se a gente fazia um consórcio, só foi mim. Eram pessoas com 18, 19 anos que sabiam o que era um consórcio. Mas o que mais me irrita... Obviamente, o consórcio não funcionou. Pra minha sorte, eu fui o primeiro sorteado, né? Então, eu não tive problema. Cara, que sorte. Eu não tive problema, o último sorteado teve um problema danado. Quase uma batalha em divórcio. Meu tipo de problema com isso também é que as pessoas que compram não aceitam ser chamado de boneco, né? É action figure. É boneco. Bonequinho, pô. Tem problema. Que bonequinho lindo esse que você tem. Cara, já quer dar tapa na cara já. E aí apontar pro seu Shirohige na mesa do seu computador e você fica puta. É que eu admito que, tipo, quando você gasta um dinheiro a mais, você fica meio. É porque a pessoa não fala, é um boneco. E fala, é um bonequinho, assim, sabe, dá aquele desprezo. Não parece que você gastou metade de um salário pra comprar aquela porra. E você não fala porque você tem vergonha de falar pras pessoas que gastou metade do salário. Exato, né? O mais caro que eu comprei foi R$150. Porra! Cacimba? Foi a Asuka, gosto que Lolita de 20 centímetros. Tá ótimo. O pior é quando você tem a... action figure feminina. Porque as pessoas olham e dizem, ô rapaz, mas tu brinca de boneca? Exatamente. Eu nunca tive esse problema com coisas em geral, porque não é tipo gosto meu, mas basicamente eu nunca tive personagens que parecessem brincáveis. Sempre pareceram coisas de exposição. Então todo mundo olhava e achava bonito. Então ninguém nunca chegava. Ah, você ainda brinca com isso. Todo mundo olhava e você não brinca com isso. Fala com teu pai lá depois. Mas eu nunca pedi dinheiro pra comprar. Não, não tô falando isso. Tô falando do seu pai olhando com a decepção no rosto. Falando não. Onde eu errei? Com certeza. Na época que eu já ia pra ver de anime, ele já tinha isso. Já desencanou. Quando ele ele comprava com o dinheiro dele mesmo, então tá tudo bem. Falando em brinquedinhos, né, saindo do mesmo assunto, eu nunca liguei muito pros brinquedos que eu tive na minha infância. Eu tinha muito carrinho, eu tinha muito bonequinho. Uhum. Eu fiz, né, entre aspas, porque foi minha mãe que queria ter a coleção, mas eu tinha a coleção daqueles leãozinhos do Kinder Ovo, a tartaruguinha. Meu Deus. Aí chegou um dia em que eu tinha tanta coisa que eu falei, não, eu vou doar essas coisas pras crianças. E minha mãe quase bateu em mim, que ela não queria doar nada do que eu tinha. Ela era mais apegada à minha coleção de brinquedos do que eu. Eu falava, não, mãe, eu vou doar esse aqui. Ela, não, mas esse aqui é o seu carrinho, que eu não sei o que. Mãe, eu vou doar isso aqui, eu vou dar pras crianças, mãe. Não, mas esse carrinho aqui foi. Não, mãe, me dá esse carrinho. Ela não queria doar nada pras crianças. Não, não, mais ou menos assim, né? Tipo, parte dos meus brinquedos foram doados, parte dos meus brinquedos foram pro meu sobrinho. O que não quer dizer nada, pro meu sobrinho não joga, não brinca com nada que ele tem, só brinca com videogame. É, hoje em dia. Então, é complicado. Não adianta, ele só fica no computador, no celular e no videogame. Então não adianta você dar nenhum brinquedo pra ele que ele não brinca. Na época eu tinha um boneco do Yu-Gi-Oh! Um boneco, é muito, muito fácil de dizer. Mas era o. Aquele palhaço do Kaiba, não sei se vocês lembram. Que era bizarro no desenho que eu falei. Não, não lembro. Não sei, era cara. Saque, eu era Saki, o palhaço das trevas. Então, assim, o pessoal é sempre tinha treva. É uma coisa das trevas, cara. Yu-Gi-Oh! A cara de Yu-Gi-Oh! Trevas. É. O demônio relampejante, alguma coisa assim. Aí eu tinha o boneco do Mago Negro e o do Saque do Palhaço das Trevas. E cara, eu adorava os dois. Acho que eles foram os que mais me influenciaram a jogar Yu-Gi-Oh! E o que deu fim nele? Você deu pra deu os bonecos? Cara, eu não sei. Olha aí. Aqui na minha casa. Algum amigo seu já passou? Olha que legal! Ele passou a mão assim, de leve, não? Oh, eu não sei, talvez até no passado eu nunca saiba. Oh, olha aí. Só boa parte tempo. Da minha coleção de bolinha de gude sumiu do meu, do meu quarto. Eu tenho minhas dúvidas do que aconteceu. É, tecnicamente eu tenho uma coleção inteira de estados de Pokémon que era de um amigo meu e ele esqueceu na minha casa. Olha! Tazo também, tinha bastante. É, mas só uma coisa de bonequinho, só pra terminar. É, eu, como eu disse, tipo, eu não compro hoje em dia, que eu. Também não tenho dinheiro pra gastar com isso, mas vários motivos eu não compro mais. Só que alguns que eu de vez em quando ainda vou são os do McDonald's, alguns são bem feitos, então eu vou lá e compro, cara. Mas é difícil de comprar. Puta, acabei de lembrar que eu tenho aqui uma coleção daqueles bonequinhos que vinham na Coca-Cola, que eles brilhavam no escuro. Ah, eu tenho os gelotos, eu tenho até hoje. Eles diziam que dava pra botar na geladeira e funcionar como gelo, mas eu não acreditava que aquela tintura iria fazer isso. Mas vai então, até hoje. Câncer, né? Então até hoje, eu tô olhando pra minha lata que tem um geloco sobre. Eu tenho ele junto com o meu Lego aqui, em algum lugar. Tá aí. Não, meu Lego dele pra eu subir também. Mas eu tenho muito, pô, tem uma sacola cheia. É muito bom. Cara, e pensar que, tipo, hoje em dia esse Lego. Hoje em dia vale dinheiro pra caralho com essa porra. Pra caralho. Muito. É muito caro, porra. É muito caro. Mano. Aí hoje em dia eu acho o Lego meio chato, que só tem aquelas versões. Ah, versão de não sei o que, versão de não sei o que. Ou você compra um balde gigantesco que custa quase a sua perna inteira. Que são pecinhas separadas. Mas esses pecinhas separadas. É, pois é, eu tive dois baldes daqueles, né? Só que eu tive um balde que era só o balde de Lego, não era o balde. Específica, tinha as coisas pra fazer, mas não era especificamente uma coisa. Então você realmente não tinha as peças prontas pra montar aquela coisa em específico, que obviamente dava pra você montar outras coisas, mas era mais pra aquilo. Então eu tive a vantagem de poder ter Lego pra fazer qualquer coisa, né? Hoje em dia não vende mais isso. Hoje em dia praticamente só vende aquelas caixas que tem alguma coisa específica. Eu cheguei a ter umas coisas específicas porque tinha uma revista que vendiam todo mês, que ela vinha com pedaços de Lego que você montava e fazia o que a revista trazia. Que era bem legal a revista. Ela custava caro pra caralho. Mas não era Lego de específico também, mas que era um pôster de gasolina. Algo assim. Ou dinossauro que brilha no escuro e custava um absurdo. É, esse aí eu tive. Eu tive essa porra, mas eu não posso considerar uma coleção aqui, eu só tive um, porque meu pai se arrependeu demais de ter comprado primeiro e ter dado pilha, né? Cara, é porque é aqueles fascículos, né, de você comprar as coisas pra ter as coisas só assim certinho. Cara, tem um que eu acho revoltante, é da mesma empresa que fez esse dinossauro, que tem até hoje, que é um de xadrez, é um xadrez bonitão, só que pra cada revista vem uma peça. Imagine todos os peões pra comprar, peão pra caralho. É uma merda. É uma merda, porra. Mas vamos fechando. Alguém quer me falar de mais uma coleção? Só tem falta só 400 DVD, né? Tenho. Que é uma coleção que eu gosto bastante, mas é difícil comprar porque é muito caro. Eu tenho problemas com a minha coleção de DVDs, que eu compro no Impulso, na Lojas Americanas, que tá vendo lá R$9,90, e eu nunca assisto, e tenho, a maioria tá no plástico. Não, sempre que eu passo na frente da Loja Americanas, que eu não tenho lá a fazer, eu dou uma olhada. Então tem muitas coisas que estão no plástico. Só que o que eu tava mais Impulso nos últimos tempos era o Blu-ray, né? Porque eu também tenho um aparelho. E a Saraiva vivia com as promoções, tipo, dois Blu-rays por R$30. Caralho! Você nunca assiste, mas você tem. É, o meu problema mais é que a tecnologia ficou muito defasada. Assim. Hoje ver um DVD é um negócio... Ah, é feio a imagem, é zoado. A maioria dos últimos que saem hoje em dia, tipo... Esses da Lojas Americanas, ele só tem um menu tipo A, capítulos, idioma e o filme. Eu sempre atrás de coleções, coisas muito específicas. Eu tenho muitos DVDs de filmes de anime, né? Porque é difícil encontrar. Ou eu tenho DVDs específicos da coleção. Eu tenho aquele especial do Akira, que é uma caixa, na verdade são dois DVDs, é a mesma coisa, só que a caixa é bonitona, vem com pôster, edição especial e tal. Eu tinha mais essas edições de colecionador mesmo. Eu sinto falta daquela época dos DVDs, que eles lançavam joguinhos, o DVD enchia de essa pra caralho. Tinha coisa escondida que você tinha que achar. Aquilo era legal. Uma coleção que vale a pena hoje é a do Ghibli, que estão lançando aí, da Versátil. Porque é uma versão pra colecionador. Eu lembro que eu tinha o Final Fantasy VII, cara. O filme, Advent Children. Cara, muito bom, mas ele acabou arranhando e parou de funcionar. Que merda. É tipo piratão. Pra finalizar, vocês colecionam alguma coisa atualmente? Quadrinho. Mangás e tal, em geral? Quadrinho, Yu-Gi-Oh! Eu não parei ainda. Eu posso começar agora, ainda. Só que assim, eu não tenho mais coleções específicas para um... Tem alguns mangás... Mangá não tem como, né? Porque mangá tem que ser específico. Por exemplo, eu não faço mais coleção especificamente do Batman. Eu vou todo mês na banca comprar mensal. Não, eu só compro compilados de vez em nunca e tal, alguma coisa assim. Eu não tenho mais essa mania de todo mês eu tô lá na banca. Comprar a revista mensal do Batman. Assim. Até porque é mais fácil, né? Mangá mesmo, mangá porque não tem como te correr, né? A história contínua não tem como te correr. Mas ainda assim, eu não compro tanto hoje em dia, porque tá caro e tal. Às vezes quando eu compro quando eu tenho grana. Se eu não tiver grana, eu não tenho mais aquela coisa, eu vou deixar isso comigo pra comprar mangá. Não vou. Eu tinha vontade de comprar mangá e tal, mas eu fui parando porque a qualidade tá ficando pior, o preço tá ficando maior. Não, assim, tem qualidades boas com preços caros, só que são poucos. Caro. Por exemplo, Planets vale a pena, é um mangá que vale a pena. O novo Berserk vale a pena, só que são caros. Aí você não vai gastar, sei lá, R$12 um feiteio da vida, ou R$17 no Zetmo. Ou eu já 30... considerei. Qual que é? Que já... é 30? Que é dois mangás ao mesmo tempo? Não lembro. Eden. É. Eu já considerei até começar uma coleção de mangá, mas, cara, com o preço que tá agora e continua subindo, não dá. E o meu maior problema é que a distribuição é horrível. Eu vou na rodoviária de São Paulo, tá número 4 de um mangá, e aqui não chegou ainda. Não, só desculpa, foi com banca. Só, essa distribuição só funciona em São Paulo e Rio. Nenhum lugar do Brasil você pode comprar em banca direito. E o problema é que na minha cidade só tem banca. Então tipo, eu tenho a vantagem que aqui tem um comic shop e tal, pra poder comprar certinho e tal. Mas se eu for em banca, que várias vezes eu vou no shopping e tem a banca lá, realmente, vai ter que ir caçando. Vez em quando assim, sai. Aqui no Recife ele tem uma. Meio que uma feira, por assim dizer. Onde vários mangás, livros, e lá tem as edições de Slayers, cara. Eu achei Slayers lá, cada uma por R$1. Mas é porque é o famoso sebo. É o famoso sebo. As edições é tipo capítulo, cara. Então. Não, porque o Slayers, quando saiu aqui no Brasil, ainda era aquela versão bem fininha e tal. Não vale a pena, não. Até que aqui no sebo aqui também tem quase a coleção inteira do Samurai X. E aí eu passei uma lida no Samurai X, a tinta veio todo no meu dedo. É, então, é verdade. Nossa. Samurai X é um que vale a pena você ter a recoleção simplesmente porque É bonito, sim, mas é porque a versão antiga, meu Deus. Não, e só pra finalizar o que eu tava falando, aí vem aquela pessoa que fala, ai, mas por que você não faz uma assinatura do mangá, que ele vem até você? Ah, eu não quero gastar dinheiro com assinatura, e fora que muitas vezes a assinatura não funciona e muita coisa não vem pra pessoa que assina. Eu tenho problema com o PC até hoje. Ou chega pois atrasado. É. Eu lembro que, pô, um amigo meu tinha assinatura dos mangás, das HQs da Marvel, da Panini. E eu comprava na banca, chegava mais rápido do que chegava na assinatura dele, e às vezes nem chegava na assinatura dele. É. Então, eu não confio. Eu não confio e não quero. Então, pra mim, não, assim, acabou que... A assinatura tem uma vantagem, só que é realmente a questão de... Se você tá disposto a comprar aquilo ali, é mais barato. Imagina agora, nesse período que você pede qualquer coisa e 5 minutos depois você recebe a notícia que os correios estão de greve. Pois é, eu não confio muito em assinatura, não, sinceramente. É, hoje em dia, pra fazer assinatura, só se for assinatura de negócio digital pra poder ver quadrinho. O último mangá que eu comprei foi o 20th Century Boys, mas eu parei, tive que parar porque a minha banca daqui pulou 2 números. Uhum. E aí eu fiquei na mão. E eu falei, mas é a única coleção que eu ainda tô certinho, cara. Aqui. E aí eu falei, ah, deixa, né? Eu tenho internet. Ok, foda-se. É porque as do Urasawa eu quero ter. Por mais que não sejam tão bonitas, eu quero ter. Eu queria também, mas fica difícil. Mas Yuri, você só Yu-Gi-Oh? Acho que só. O último mangá que eu tive foi o do Cavaleiros do Zodíaco Episódio G. Que pena de mim. Por quê? Eu não achava tão ruim, achava o desenho meio zoado, mas ok. É bem zoado, as armaduras, cara, as armaduras pareciam pedra. É, eu não gosto muito do visual dos personagens, assim, meio zoado. Eu não gosto de mandar de cavaleiros, cara, eu não consigo gostar de nada. Ah, o Lost Canvas é bom, cara. O Lost Canvas é ótimo, pera aí. Mesmo assim, não entendo. Eu não gosto. É que eu ia falar, a última coleção que eu tive aqui foi a coleção de videogames. Que começou lá pelo meu Super Nintendo, que eu tinha um pouquinho, tinha umas 3, 4 fitas. Aí foi pro Play 1, aí eu tinha 25 milhões, né, que é uma pirataria absurda. O único CD verdadeiro que eu tinha do PlayStation é aquele CD demo que vinha com videogame. Eu só tive uma fita do Super Nintendo, cara, toda a minha vida. Foi o Super Mario World que veio junto, mas eu joguei provavelmente todos os jogos que saíram do Brasil. Eu tinha aquele Super Mario World que vem todos. All Star. O meu problema é que com o passar do tempo ele tinha um chipzinho, né, que gravava os saves, e o chipzinho morreu. Então ele não salvava mais nada. Então tinha que zerar tudo de uma vez, uma aceitada só. Aí foi o Play 2, também pirataria absurda, só que esse eu não tive um original. E agora com o PC, cara, com o PC voltou a gana de ter jogos originais, eu olhar pra minha conta da Steam e falar, caralho, ah, que delícia, cara. Se eu contasse o PC como um videogame, assim, um console, de fato, eu nunca tive tantos jogos originais no console quanto eu tenho pra Steam. Cara, claro que é considerado, porra. Menos do que você. Se for com relação a jogo, eu tive uma tristeza desde pequeno, porque eu tinha pedido pra o meu pai ele me dá um PlayStation. E aí eu recebi um genérico chamado Polystation. Polystation. Cara, Polystation. É uma sacanagem, cara, absurda. Cara, que inferno. Você vê aquele videogame e tal, uma versão genérica PlayStation. Você abre, é um cartucho. Aquele... É um cartucho. Eu senti isso na alma. Eu abri a caixa. A primeira coisa que eu vi foi o controle. Aí o controle não tem analógico, mas tá beleza, vamos lá. Quando eu dei uma olhada, PlayStation de foda, não sei o quê. Quando eu abri o cartucho, cara, que inferno. E é uma decepção tão triste, porque os jogos são um gráfico de Master System. É impressionante. Não. É foda. Eu já vi muito feira aqui. Eu tive Master System, eu sei como era, então... A famosa Feira dos Paraíba aqui. É bem divertido ver os caras comprando PlayStation. Eu nem sabe o que tô fazendo. Mas eu às vezes, cara, eu tenho só 152 jogos no meu Steam. Só. Só tem uns 30, no máximo. Às vezes, sabe o que eu faço? Tem uma página que você bota modo de exibição. e você pode botar ele mais detalhado para cada jogo. Uhum. E aí fica uma lista com os bonitinhos, assim, com a imagenzinha de cada jogo. Eu só fico passando e olhando e falando, ah, que delícia, cara! Isso porque, tipo, você não jogou, né, metade. Não, o cara tem nada pra fazer, fica passando. Não, a minha lista, assim, boa parte eu não joguei ainda. Não, o pior é que com o meu desemprego eu não posso comprar mais nada, né, claro. Uhum. E aí eu tô jogando tudo da minha lista. E aí tá chegando um momento que tá acabando e eu fico parado olhando pra minha lista de 152 jogos e eu falo, porra... Não tenho nada pra jogar. Tenho nada pra jogar. é muito palhaçada da minha parte. Sacanagem, meu irmão. Eu realmente olho pra minha lista do Steam e fico satisfeito. É a única coleção hoje em dia que eu tenho vontade de continuar, assim, zerar o Steam algum dia na minha vida. Cara, Cara, eu vejo aqueles, tipo, aqueles promoções que o jogo vem de graça, o jogo é uma merda, que a produtora só quer dar aqui pra ver se alguém joga. Alguma pessoa na vida vai jogar aquele jogo. E eu tenho vários desse jogo que eu nunca vou jogar na minha vida, mas tá lá só pra fazer um número, só pra eu zerar o Steam e chegar mais próximo disso. Mas teve alguns que saíram de graça e ficaram muito bons. Depois foram lá pra atmosfera o valor. Eu só joguei um jogo gratuito da Steam e foi o único simulador de corto que eu já joguei. Cara, o único completo, que eu joguei desse que eu recebi de graça foi o Left 4 Dead 2, que foi, eu acho que no Natal, que eles deixaram de graça. E só, cara. O resto eu nunca peguei pra jogar. Mas eu admito que esse que eu joguei de graça, eu finalizei todos os modos. Os 14 finais. Mas é isso. Toda vez que tem aquelas promoções da Steam e tem um jogo nada a ver, assim, por um real, eu falo, caralho, é um real o jogo, cara. Eu tenho que gastar esse um real com isso, cara. Não é possível. E aí, como a Steam só deixa você, tipo... Você paga no débito e você vai pagar um preço do site lá de compras, né? Uhum. Aí eu falo, ah, já que eu vou pagar isso tanto pelo site de compras, eu não vou gastar só um real. Aí eu vou e pego um jogo lá, 20 reais, e eu compro, assim, foda-se. E aí tá enchendo o carrinho, tá ligado? Você vai pensando no seu... Vai encher. Uhum. Porra, tem esse pack aqui da produtora, cara. 50 jogos por 50 reais. Caraca! Cara, eu admito que faz tempo que eu não compro jogo da Steam, mas toda vez que tem promoção, ou se tem um jogo barato bastante, eu compro com a minha carteira Steam. O bom é que eu jogo Dota e no Dota você recebe itens, você pode vender e o dinheiro vai pra carteira do Steam, né? Uhum. Então, tem vários joguinhos que eu comprei. Esse Downwell eu comprei com dinheiro só do Dota. Eu não gastei um real. Eu tenho R$7,23, cara. Só pra... Eu tenho quase certeza que eu vou conseguir comprar alguns joguinhos que tá na minha lista. Só pra exemplificar o meu vício, né, de comprar. Tinha esses anos aí, lançou um XCOM que era em terceira pessoa. E a pré-venda dele, ele dava todos os XCOMs anteriores. Uhum. Só que o único que eu consigo jogar até hoje é o XCOM Enemy Unknown. Uhum. Porque o resto é tudo... ou injogável, porque é velho, e esse de terceira pessoa é um lixo. Então eu só comprei um jogo, pô, eu ganhei 25 jogos, assim, e só joguei um, e o resto eu nunca vou jogar. Rapaz, mas pelo menos existe a lista, né? Você vai passando pra ficar, que delícia, cara! Eu indico Ponte dos Espiões. Então, esse filme que parece que tem nome de jogo, né? De tabuleiro. Tem muito nome de jogo de tabuleiro. No filme do Spielberg com o Tom Hanks, o que por si só já mostra que deve ser bom. E é bom. Não é um filme para todo mundo, porque é um filme meio lento, então talvez o pessoal pense que é meio chato e tal, mas é porque não é um filme de ação, né? Então não acontece muita coisa nesse sentido. Ele é meio de espionagem, meio de tribunal, ele é muito mais de, como é que se diz, tentativa de acordo, negociação, pronto. E, cara, que diplomacia. Então, o Tom Hanks está muito bem nesse papel. Ele vai fazer um advogado que tem que defender um espião russo que foi preso nos Estados Unidos. Ninguém quer que o espião fique solto, né? Tipo, meio que um negócio de fachada só pra dizer que ele teve a defesa e tal, blá blá blá. Só que ele meio que se afeiçoa ao espião e ele tenta ajudar o cara, pelo menos, a não morrer, né? Só que nesse negócio de tentar ajudar a não morrer, acontece que um outro espião americano, ele é preso pelos russos. Não, aí eles decidem, é porque foda-se, tu fala que é meio spoiler, né? Mas a questão é que eles decidem, então, trocar os espiões, trocar o russo pelo americano. E o Tom Hanks acaba que, no meio dessa jogada toda, ele se torna o negociador. E é muito foda, assim, tem um outro americano, um outro garoto americano que decidiu que queria salvar um pessoal que estava na Alemanha Oriental, na época que o muro estava sendo levantado, a babaca ficou lá na hora que fecharam o muro e ficou. Se fudeu. Calma, Vilagio, que essa parte de que eles vão trocar os espiões não é spoiler, você pode... É, bem no trailer, cara, pode ficar tudo bem. Não, tudo bem. Então, estou falando... Então, além do espião em si, ainda tem esse americano que ficou preso na Alemanha Oriental. E a Alemanha Oriental, ela tá puta que os Estados Unidos não reconhecem eles como país nessa época. É, eles dizem que não, é parte da Rússia, foda-se, mas não é o país soberano. Então, tem um problema entre duas coisas. Tem os Estados Unidos, e que eles querem um espião americano que está preso pelos russos, e tem esse garoto que ficou preso, universitário, que ficou preso na Alemanha Oriental, que o Tom Hanks quer salvar também. E é muito legal a jogada toda, brinca... Assim, é porque é muito crível, sabe? O jeito como é feito é muito crível. Não tem nada absurdo, assim. Tanto que você olha, você... Ah, cara, foi só isso. De certa forma você fica olhando, mas foi só isso. Só depois você vai apressar, mas faz sentido. Então, é um filme muito bom. Tá todas as características clássicas dos filmes do Spielberg estão nesse filme. Até meio que um draminha, tá? Também. Mas, cara, ficou muito bom. Ficou bem legal, vale a pena esse filme. Muito bom. Eu vi o trailer dele e eu fiquei com muita vontade de assistir. É. Tu assististe aonde? No cinema, foi? Cinema, claro. Isso. Seu fodão. Eu não assisto estreias em casa, cara. Não é seu fodão, cara. Eu gosto de ir pro cinema. Porra. Não gosto de baixar a porra do filme que acabou de sair do cinema. Baixar e no formato que tem um japonês dando risada no filme. Eu não faço isso, porra. Eu vou no cinema, caralho. Eu gosto de cinema. Com a legenda em coreano atrás, tá ligado? Não, eu legenda errado igual o Superman lá do último que saiu. Eu gosto de cinema, cara. O meu filho se chamará você e porra, esse tipo de coisa. Assim, se eu conseguir alguém pra ir junto, eu vou junto com essa pessoa. Se eu não conseguir, eu vou do mesmo jeito, cara. Eu gosto de cinema. Então, eu não tenho essa questão de, pô, sempre tem um filme muito bom que eu tô afim de ver, eu vou lá. Ou às vezes nem é tão bom, né? Mas eu vou porque eu gosto de cinema. Quantos filmes ruins eu não vi esse ano no cinema? Quantos Batman Filha da Fruta você vai dar pra esse filme aí, Vilazo? Eu dou 4,5, cara. Muito bom. Eu recomendo Void Elsewhere. É um jogo MMORPG e não é só um MMORPG, ele também tem ação. Ele tem uma história meio compartilhada com o antigo de Varsia Grand Chase. O Grand Chase que ele começa com as três personagens principais, a Elise, a Armin. É, eu tô falando do Elsword. É que eu vi certinho falar Voyager, cara, por isso que eu tô achando. Mas é que tá, o que eu tô falando não é o Elsword BR. É o Void Elsword. Void ou Voyage? Void. Void, Void. Ok, Void de vazio. E ele, é isso mesmo, porque é um servidor, vamos dizer, independente, que ele torna o Elsword mais justo, no caso dos visuais. Os visuais do Elsword brasileiro, eles são muito mais difíceis, muito mais caros e basicamente é a parte que você só compra por cash. Lá no Void você pode conseguir por dinheiro do próprio jogo. Isso é o que torna mais interessante. A história também, que puxa muito você a querer jogar o jogo, que a história tem início lá no próprio Grand Chase e que já teve o seu término, e aí vai pro Elsword e torna tudo mais crível. É impossível, cara. É impossível jogar Grand Chase. É impossível jogar Grand Chase, meu Deus. nesse momento é impossível, cara. É impossível. É absurdo a quantidade de pessoas de hacks, cara. É absurdo. Não, mas assim, teve agora o lançamento do Grand Chase History, que foi o servidor. Que eles estão tentando fazer do melhor jeito que podem, mas tá dando problema atrás de problema. Agora, o Elsword, o Void, ele é muito bom porque, mesmo que ele seja um servidor de fora, ele tem uma taxa de lag mínima, você joga tranquilo. E principalmente a jogabilidade. A jogabilidade do Grand Chase é completamente quase que jogada fora, e o Elsword vem e dá um chute na cara do Grand Chase e diz: olha. Não é mais fasezinha, não? É o quê? Não, mas aquele Grand Chase, você ia numa fase junto com a galera e ia tentando acabar aquela fase até o final, o último parte do chefão e tal. Exato. Então, é. É mais assim, não? Assim, é. O Elsword, ele assim, ele continua tentando, como é que posso dizer, tornar a jogabilidade mais conjunta com o pessoal, tá ligado? Tem alguns personagens que eles são especificamente pra, vamos dizer, buff. Pronto, o que eu jogo, por exemplo, que é o Diabolic Esper, ele é bem baseado no Accelerator, cara, quase que o dublador dele é bem parecido, do Toaru Majutsu no Index. Ele é o Necromancer, só que a habilidade dele é mais retornar o tempo de onde você ativou a habilidade do que reviver as pessoas. Então, tipo, ele torna a jogabilidade mais interessante e mais em conjunto, porque cada um depende de cada um. E vai chegar num momento que você fica praticamente estagnado se você não se juntar com outras pessoas. Então ele meio que une muito a jogabilidade com a interação entre jogadores. É muito legal, eu recomendo. É, eu não tenho paciência pra MMO, cara. Por isso que eu parei. Mas eu jogava Grand Chase. Eu joguei muito Tibia, não. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Ragnarok. Ragnarok. Só que ele é completamente diferente, não é o mesmo modelo que a gente usava no Ragnarok. Tá? É que eu também não pagava Ragnarok, só pra quem tá sabendo. Não, eu também não pagava Grand Chase, porra. Servidor pirata. Não, cara. Foi eu nunca gastei dinheiro pra mim, irmão. Foi exatamente por isso que eu deixei o Elsword VR e eu fui pro Void, porque ele praticamente tornou obsoleto o Elsword Brasil. Mas é possível jogar contra pessoas no modo PVP sem ter que gastar dinheiro? Porque não era impossível também no Brasil. É possível sim. O Elsword, o Void Elsword, ele tem é o mais próximo do servidor coreano, então ele já tá na melhor season do PVP. E o PVP do Elsword a temporada de PVP. E o PVP da Sword é um dos mais fluidos que eu já vi em MMO. Porque você sente o peso do golpe no personagem. O personagem, ele sofre o golpe, ele dá uma recuada e você consegue ver a própria expressão do personagem. Os gráficos são interessantes. É muito legal. Então, quanto baixo uma feira da fruta você dá pro jogo? Eu dou 4.3, 4 na feira da fruta. Porra! Cara, ele me puxou de um jeito, cara. Eu comecei ontem a jogar com a Elfa. E, tipo... Você começou a jogar ontem, é por isso. Tá explicado. Ah, cara, não. Daqui a 3 semanas você não aguenta mais. O pior é isso. Eu não comecei a jogar ontem. Eu tenho um personagem level 80... Que é o meu Diabolic Esper. Porra. Isso tem namorado, hein? Olha aí, tá vencendo a vida. É difícil, cara. Mas, Luke, você também pode falar muita coisa que você tem namorado. Vamos ver quanto tempo você tem em Dota. Né? Mas aí a gente joga na sua cara que você não tem namorada e joga pois lá. Pois é, mas o problema. Mas eu não tenho namorado. Pelo menos eu posso dizer o seguinte: eu não tenho namorado, então eu tenho essa desculpa. Vocês não. Mas enfim, Yuri, mais alguma coisa pra falar dele? Não, basicamente é isso mesmo. É, cuidado aí com o Sazon, porque ele faz mal na comida, tem que temperar um pouquinho. É, beleza, próxima recomendação. Eu recomendo Dragon Age Inquisition. A Yuri tá me copiando de novo, que a gente vai falar sobre o mesmo assunto. No último podcast a gente falou de animes, essa vez a gente vai falar de jogos. Eu comecei a jogar o Dragon Age Inquisition, que é o último Dragon Age que saiu aí pela EA. E cara, é impressionante como o jogo é bom. Você jogou os anteriores? Joguei o 1 e o 2. O 2 eu não cheguei a terminar. Vai ter um Origin. O Origin é um pouquinho legal. É muito bom, apesar dos gráficos hoje em dia, né? Uhum. Tá meio assustador aquilo. O 2, o problema do 2 é que ele era legal o sistema de batalha, eu não reclamava tanto do sistema de batalha dele, apesar de mudar muito do primeiro. Mas o problema é que parecia que ele só tinha 3 mapas. Era o mapa da cidade, o mapa da floresta e o mapa da caverna. E ali se repetia o jogo inteiro, os 3 mapas. E chegava uma hora que você tava enjoado, você não queria mais fazer aquilo. Que era um saco. Nesse, você faz parte da Inquisição, que é um grupo que está tentando controlar uns fenômenos lá de invasão que está acontecendo do Reino dos Demônios lá, alguma coisa do tipo. Você é o protagonista, você é um cara que sobreviveu a uma explosão que dizimou um exército, e você tem, por algum motivo que eu não sei ainda, na sua mão a ferramenta que pode fechar esses buracos de invasão, né? Então você vai passar com a Inquisição pelas cidades que estão tendo esses problemas, você vai fechar os buracos que estão sendo invadidos. É isso, basicamente. O sistema de luta, ele faz uma mistura do primeiro com o segundo. Você pode escolher lutar como o primeiro, que você pausava o tempo, você mandava cada personagem fazer o que queria. Ou você tem um jeito mais livre do segundo, que é você aperta o botão e você vai ficar atirando magia ou ficar atirando flecha. E tem os botãozinhos pra você apertar as skills, tudo em tempo real. Eu gosto mais de usar essa segunda opção, eu acho ela imaginando, mais divertido. Eu não precisei ainda usar a primeira, mas eu tô na primeira área do mapa ainda, do primeiro mundo, depois que você é liberado pra fazer essa. Já matou o dragão? Não, ainda não apareceu o dragão. Eu matei muitos demônios com a minha elfa gostosíssima loira. Possivelmente estou atrás da Cassandra, né? Porque esses jogos ele tem a opção de você ir de casal, e claro que eu vou fazer um casal lésbico. Óbvio! Obviamente. Com uma cavaleira lá que é incrível, mas eu não sei. O problema do Dragon Age é que ele tem aquele sistema que você, a cada resposta, o seu grupo vai aprovar ou desaprovar alguma coisa, né? Uhum. E às vezes a Cassandra é chata pra caralho, eu respondo uma coisa e ela, não gostei. Caralho, eu jogava com um anão no Inquisition, um cara que ninguém aprovava, nunca falava, impressionante. No 2 era... A primeira missão era entrar furtivamente pra pegar não sei o que, bababá, do nada eu me vejo no meio do campo de batalha, enfrentando o inimigo e não podendo fugir. Que merda é essa, caralho? Cara, no primeiro eu queria pegar aquela bruxa, né? E foi um inferno porque eu não sabia que ela existia e eu tinha feito uma bruxa elfa de novo, né? Porque eu gosto de elfos. E aí eu tinha que ficar com 2 bruxos no meu time, e um tanque e um arqueiro, ou algo do tipo ladrão, se precisasse. E meu, o tanque morria e acabou, né? Acabou a party, outra coisa, acabou a fugir. Direto, porque... né? Porque só tem o tanque. Porque o bruxo é aquela coisa, né? Tem que ter um tanque. Se não tiver um tanque, acabou o bruxo. O cara vem pra cima, não tem muito o que fazer. Mas é bem legal, cara. Tá bem divertido, os gráficos estão lindos, assim, meu PC tá rodando ele de boa, tá rodando ele no Ultra. E meu PC nem é tão bom assim, eu fiquei impressionado. E é isso, cara. É engraçado que eu lembro no 2, eu espero que seja assim no 3, né? Que no 2 o primeiro era mó difícil você conseguir fazer o parceiro. No 2 você conseguia fazer com várias mulheres ao mesmo tempo. Era impressionante. Eita, Harry. Espero que no 3 seja assim. Meu doujin é Dragon Age, né? Mas não é aquela coisa, ai que delícia, eu vou bater punheta, passar as porra. Não, eu só acho legal. Porra. É um objetivo divertido você fazer os dois se pegarem. Igual no Fire Emblem, né? Só que no Fire Emblem era mais pra ter as waifus. Era pra ter os filhos, porra. Os filhos e as waifus, né? Então. Na verdade, eu pegava. O Fire Emblem pegava tudo pra ter os filhos, porra. Porque eu ia fazer exército só com os filhos. Ah, não, eu fazia os casazinhos com a waifu de cada um. Assim, eu planejava. Tinha waifu? Como assim, waifu de cada um? Ah, por exemplo, aquela do Pegasus lá, que tem o cabelo meio enroladinho. Uh-huh. É, ela, claro que era do Kron, porque ela fazia bolinhas pro Kron. Eu falei, ah, que fofo. É claro que eu fui. É, mas eu não. Mas não, eu casei o Kron já três vezes. Não, duas vezes. Foi uma com essa, com ela, e uma com a. Com a que casa obrigatoriamente se você não tentar casar, que é a cavaleira, a de cabelo vermelho. Eu não permiti, porque você me avisou isso, eu fiquei, tipo, várias batalhas só com os dois, um do lado do outro. Vai, vai, vai, namora, vai. Até eles se juntarem, assim. É, foi meio chato. É legal o cara do filho que sai, depende muito. Sempre geralmente é baseado na mãe, né? Mas tem alguma característica do pai. Então ficava. Tipo, a outra personagem que vinha junto, que era uma personagem mega fotona e não sei o quê. E tal, aí quando você via a conversa dela com a Lucina, ela tipo, ela tava com medo de uma barata. Caralho, que merda! Era muito bom. É, Dragon Age, você não tem filhos, mas você vê eles fazendo os bebês. É meio, é diferente, é engraçado, é divertido. Se você pensar bem, o Dragon Age é mais basicamente o Pokémon, só com gráfico melhor. É, isso aí. Você não captura demônios, mas você mata todo mundo que aparece na tua frente. Só que pode usar. Talvez meu único problema é que é igual ao Skyrim, é que do nada você tá caminhando e você tem uma subquest. Aí você fala, ok, eu vou fazer ela. Aí você tá caminhando pra subquest e aparece mais uma. Mais uma subquest, né? Ok, aí você chega no fim da subquest e já tem mais duas. E aí você tem tanta subquest que você não lembra qual que é a missão principal que você tinha que fazer. Então, essa eu tô perdido no Skyrim até agora, cara. O Skyrim chegou um momento que... É que no Skyrim tem um... Eu comecei como tanque, agora eu sou um mago, né? É, eu fiz exatamente isso, porque tanques são chatos pra caralho, magos são mais divertidos. Eu fui lá pra escola de magia, no fim do mundo, da porra. É, puta que pariu. Na puta que pariu, eu fui preso e matei o Goblin na prisão. Mas bom do Skyrim é que você tem aquela opção que você desmarca as subquests do mapa, né? Uhum. No Dragon Age você não tem isso. E tem a... Aí fica a ponto de exclamação do cara pedindo a subquest no mapa. Eu tenho que falar com esse cara, velho. Eu tenho. E eu tenho esse tipo de problema. Eu tenho que fazer as subquests. No Skyrim eu demorei pra... No final eu tinha feito tudo. Meu cara tava no level máximo, assim, possível. E eu matei o dragão, o boss final, tão tranquilo que não teve nem problema. Assim. Teve graça, né? É isso. É, e o Dragon Age deve ser provavelmente assim que vai acontecer. Eu já tô matando os demônios mais tranquilo. E foi aquele tipo de jogo que eu joguei tipo 3 horas e eu não percebi que joguei 3 horas. Foi meio assustador. Quando eu vi, já tava de noite. Eu falei, caralho, não caminhei hoje. Quando eu comecei o Origin foi mais ou menos assim. Eu não caminhei hoje, foda-se, eu vou comer meu Doritos aqui e vou continuar tentando pegar a Cassandra. Mas é isso, eu dou uns 4,5. Eu ainda acho o primeiro melhor, o primeiro pra mim é 5 faces. Eu adorava aquele jogo, de verdade. Eu zerei ele umas 2-3 vezes, assim, tentando fazer um humano, um anão e um elfo de cada classe, pra ver se tinha muita diferença. Não tinha muita, mas era divertido. Olha aí, todas as escolhas de hoje tiveram acima de 4, rapaz. Você vê, a gente é muito seletivo, cara. Tecnicamente, como é indicação. Acho que pode ficar uma merda. Apesar que eu me arrependo um pouquinho de ter indicado o Origins of the New Black. Por causa desse... Mas como aquele dia eu tava sem nada realmente, aquilo era a melhor coisa que eu podia falar no momento. Mas é isso. Assim, eu poderia até indicar outro, mas. Cara, com De Volta pro Futuro e o Clube dos 5 na lista, cara, impossível. Ah, e ninguém mais aguenta ouvir falar de De Volta ao Futuro esse mês. É verdade. É tudo De Volta ao Futuro, aquele dia fatídico que eu realmente nunca pensei na minha vida que eu ia falar, nossa, De Volta pro Futuro, eu não aguento mais ouvir falar disso. Foi exatamente isso. Mas é isso, então vamos para as considerações finais. Meus amigos, o melhor podcast de todos os tempos aí do Yopinan Shibun, que teve o melhor host, né? Terminou? Eu já queria dar aqui um anúncio que o Evlásio tava me reservando, que ele vai fazer o compilado dos melhores momentos dos 112 episódios do Yopinan Shibun. Ele vai lançar na sexta-feira aí. É. Então esperem. Esperem sentados que vai acontecer. Né, Vilazo? Então, Vilazo, suas considerações finais? Ai, cara. Eu não sei. Depois disso, eu não sei, cara, falar. Eu não separei nada, tô com a garganta doente, foda-se. Ah, bicho pra caralho, que tem que editar mais 50 horas no, sobre músicas e animes. Tem que editar mais sobre os animes, tem que editar esse daqui, porra. Força, Vilade, força. Yuri, suas considerações finais, por favor. É, muito bom, cara, sempre é ótimo gravar aqui, é sempre uma honra. Pelo menos enquanto eu tô aqui, né, vai que eu sou demitido, desde já, que pensa. Mas é isso aí, eu vou tomar o lugar aqui do Evilásio da última vez e assistam o Gravity Falls, cara, que tá muito bom. É isso aí, eu também recomendo assistir o Gravity Falls. Eu recomendo, começou o Armageddon Estranho. Spoiler! É o episódio, inclusive. Ah, eu não dei episódio, eu tô tranquilo. É, por isso que eu tô, é o tipo do episódio, então foda-se, eu não posso ver. Eu vou recomendar aqui pra vocês entrarem no melhor site de todos, que é o Shunampo, porque eu tô lá. É o Chuva de Nankin. Eu fui entrar lá rapidinho pra falar um comentário, mas eu acabei parando. Porque saíram três notícias horríveis na minha vida, eu tô um pouco mais deprimido. A primeira é que vai continuar o Euphonium da Kyoto Animation. Vai ter a segunda temporada desse anime que eu não entendo porque as pessoas gostam. Vai ter um novo filme de Dragon Ball. Parem de matar vai ser a terceira saga de Dragon Ball Super. Parem de matar a minha infância, cara. Inferno, é muito cara. O Dragon Ball Super, eu desisti mesmo. Faz tempo que eu não assisto esse episódio. E o Freeza lá foi horrível. Nossa, não, chega. Akira Toriyama, aposenta, cara. Você não consegue mais escrever coisa boa. E o último, o mais triste de todos, é que Sword Art Online vai ter um filme. E vai ser uma história inédita, né? E aí eu aposto que a história inédita é sobre um mundo online, que o Kirito tem que entrar e resolver os problemas do mundo online, né? E vai, provavelmente vai conseguir uma nova waifu, que ele não vai dar bola, porque ele vai ter a Suna, e é isso, acabou. Dizem que dessa vez ele vai entrar na Suna. Eu espero que seja no BR, pro Kirito se fuder. Vai ter um monte de gente pedindo dinheiro pra ele. É, mas é isso, entra no Chiva de Nankin, meu último review foi do Rikudou, que eu já falei sobre ele aqui, já recomendei pra vocês. E entre na minha coluna do Music Monday, que eu falo toda semana sobre uma música. Menos essa semana que deu preguiça, tava viajando. Falei, foda-se. Então entra lá no Anime Coach, eu fiz um texto gigantesco, eu demorei 20 e poucas horas pra escrever. Quantos scrolldowns deu no texto? 29. É, scrolldown é quando a pessoa vai abaixando e não vai lendo, só vai dando scrolldown. Não é scrolldown. Scrolldown é pouco. É page down. 20 page down. Se você no teclado tem aquela partezinha que você dá o page down pra ele baixar pro. Apertando. Pois é, deu 29. Que a pessoa. Não vou ler isso tudo, não. Foda-se. Pra ajudar no trabalho, pra te animar pra caralho, falando, pois caralho, é. Escrevi esse texto enorme pra isso. Fiz essa pesquisa toda. Tem um comentário, cara. Eu tô impressionado até agora. Tem um comentário. É foda, cara. Tem uns reviews que eu faço também, que mesmo no Shunan tem tipo dois comentários. Caralho, pra quê? Por que eu escrevo? Não, mas tem um comentário, eu fico feliz, porque realmente tá muito grande. Eu achei que não ia ter nenhum. Ah, cara, mas sei lá, às vezes. Porque quando... não é um comentário, tipo, texto legal, não foi um comentário normal, foi um comentário sobre o texto todo. Parabéns pelo post. Olha aí. Que é isso, o cara disse que foi atrás das bandas e tal. Mas é isso, então finalizando o último podcast pra ser roxo, porque chega, é muito, muito estressante. Não é que esse já tá marcado pro Especial 69 sobre músicas e animes. Da edição. Mas é isso, então. Mas eu vou dizer que foi um host muito bom, cara. Tá, parabéns. Palmas, mas nunca mais vai acontecer no Yopinante Boom. Mas espere aí a retrospectiva do Yopinante Boom do 1 a 112 com toda a edição do lado de. Esperem citados, por favor. Boa noite. Boa noite.